12 no dia, lhe digo, 11 de fevereiro de 1952. Estávamos ainda no rescaldo do após-guerra e o Papa, nesse dia, fez um discurso em que disse: é necessário transformar o mundo de selvagem em humano, de humano em divino, segundo o coração de Deus. E a interpretação que o Ricardo Lombardi dava, já que trabalhava muito proximamente com Pio XII, disto era a ânsia que ele tinha de convocar um concílio. Mas não teve capacidade, não teve coragem, não teve força para conseguir isso. Ele tinha como dois colaboradores dele dois homens interessantíssimos, Monsenhor Montini e Monsenhor Tardini. Entretanto, o Montini foi feito cardeal, primeiro suíço e depois cardeal suíço de Milão, e ficou o Tardini. O Tardini era o secretário particular do novo Papa que surgiu. O novo Papa que toda a gente dizia que seria um Papa de transição. Depois de um Papa interessantíssimo e curiosíssimo, com altos e baixos, com problemas discutíveis ou não, que era o Pio XII, por exemplo, no campo da bioética, no campo da ética, ainda não se falava da bioética, é iminente. Nós ainda hoje, ao estudarmos, eu sou bioético. Os nossos estudos de bioética ainda se referem constantemente ao Pio XII. Quer dizer, mesmo o que a Igreja vem dizendo, é sempre com referência ao Pio XII. Portanto, era um homem iminente, era um homem interessantíssimo. E toda a gente dizia: mas como é que é? Quem é que pode suceder a Pio XII? E, portanto, só um Papa de transição. E é engraçado que é nessa altura que eu era secretário do Bispo da Guarda. Desculpem que eu converse, está bem? E eu era secretário do Bispo da Guarda e, a certa altura, o Bispo da Guarda estava doente já, veio a morrer pouco tempo depois. E eu soube, eu no meu escritório dei conta da nomeação de João XXIII e fui ter com o meu Bispo e disse: Senhor Dom Domingos, já temos Papa, já temos Papa. Quem é ele? O tal cardeal Roncalli. Resposta imediata do Bispo: nunca ouvi falar desse. Quantos anos tem? Perguntou-me ele. Eu respondi-lhe: 77 anos. Resposta deste homem, que era do minhoto e engraçadíssimo, e assim: ó diabo, não ganhamos para Ezequias. De facto, ele morreu 4 anos depois. Porém, não foi um Papa de transição. Foi um Papa que quis efetivamente imprimir um rosto novo à vida da Igreja. E isso com o Concílio Vaticano II. Um dia, ele chamou o Monsenhor Tardini e disse-lhe textualmente isto: vou convocar um concílio, vou-me encontrar com cardeais em São Paulo e Extramuros, é a primeira grande reunião, eu vou-lhes dizer que convoco o concílio. Ele tinha acertado com o Tardini, com o Monsenhor Tardini, uma coisa: que nenhum deles diria nada publicamente sem primeiro conversar com o outro. É um pacto que fizeram. O Jovem III não vinha muito habituado à cúria, portanto, precisava ter ali um suporte. E disse isto ao Tardini. E naquela manhã aconteceu que, precisamente, o Papa Jovem III chamou o Tardini e disse-lhe: vou convocar um concílio, vou dizer isto aos cardeais. E conta o Tardini, eu ouvi, está bem? Bateu assim na mão, em cima da mesa, e disse assim: um concílio santitário. Um concílio. E há um chiito, para não cambiar a história. É tão interessante. Quer dizer, para que o Papa se não desdissesse, ele fugiu para, de facto, o Papa não deixar de convocar um concílio, de alguma maneira. Porquê? Porque o Monsenhor Tardini tinha conversado muitas vezes com Pio XII sobre a urgência de um concílio ecumênico. Bem, começou a preparação do concílio, e então é nessa altura que eu conheci vários documentos que chegavam à mão do novo bispo que eu tive, entretanto, o Dom Policarpo da Costa Vaz. E então é engraçado que eu estava também, continuei secretário dele, e então aconteceu uma coisa muito curiosa, que um dia, já muito próximo do início do concílio, diz-me o Dom Policarpo: eu vou agora para Roma, volto, isto era princípio, fim de setembro, princípio de outubro, volto em 8 de dezembro, 9 de dezembro, quando acaba o concílio. Porque já está tudo feito, agora é só assinarmos. Isto foi dito assim, textualmente. Era o que corria entre o Episcopado que ia participar. Portanto, as equipas do Vaticano já tinham preparado tudo. Portanto, tudo preparado, é lógico que era só confirmar, votar e dizer que sim. Bem, o primeiro documento que ia ser discutido era o da Igreja. E o da Igreja teve 13 versões diferentes. e só foi aprovado no dia proclamado, no dia, e eu estava em Roma nesse dia, no dia 21 de novembro de 1964, 2 anos depois de ter começado o concílio. Portanto, curiosamente, no fim da primeira sessão do concílio, João XXIII morreu e foi precisamente para o pontificado, um homem muito interessante, e a quem eu chamo um Papa Mártir, porque aplicar o concílio com toda a sua exigência, encontrando fronteiras de um lado e do outro, às vezes muito contrastantes, foi de grande sofrimento para o Papa Paulo VI. Quando o Papa Paulo VI veio aqui em 1967, em outubro de 67, foi engraçado, teve um encontro com a Irmã Lúcia. E a certa altura, alguns bispos disseram à Irmã Lúcia que o Papa estava a sofrer muito. E a sofrer muito, perguntou ela porquê. E ela confirmou, porque os conflitos dentro da Igreja estavam a ser muitos para conseguir aplicar-se o concílio. Portanto, não foi uma tarefa fácil, não foi apenas um acontecimento, foi um momento muito importante em que o sopro do Espírito Santo esteve, de facto, a exigir uma renovação muito grande para a vida da Igreja. E claro que isto coincide depois com uma série de situações que eu tinha aqui, mas que não vou de forma nenhuma dizer. Direi apenas, o anúncio do concílio fez-se, o concílio começou a realizar-se e, de facto, agora, eu digo porque em 64 eu fui para Roma e tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, precisamente, as duas últimas sessões do concílio. Já, concretamente, com muitos dos meus professores, precisamente, que eram professores que eram os espíritos do concílio. O Ratzinger, concretamente o Ivo Congar, o Rahner, o Skillebeke, já tinham passado dois muito importantes, como é que eles chamam? Não me lembro agora neste momento exatamente, os dois muito interessantes que tinham em 1950 começado a discutir a teologia, ali normalmente o nosso padre irmão Domingos, o Bento vai certamente dizer-vos quem eram, daqui a pouquinho já direi, mas é interessante ver realmente que juntavam-se ali imensos, por exemplo, o Bernard Ehring foi-nos dar também lições, o secretário dele, Ortolano, também, portanto, Santo Anselmo, da liturgia, tivemos dois professores fantásticos, o Marcílio Pinelli, quer dizer, as pessoas iam ali conversar o que estavam a conversar no concílio. E portanto, qual era o ambiente? Um ambiente espetacular. Espetacular de busca, de procura, de inovação. Olha, dou-lhe, por exemplo, toquei agora aqui o problema muito concreto da liturgia. Eu estive durante 4 dias com o bispo, com o cardeal responsável pela liturgia no concílio, que era o cardeal Ercaro. Estivemos em Bolonha, ele era o cardeal arcebispo de Bolonha. E foi ele que nos iniciou na concelebração e que deu licença ao grupo, que estávamos lá 30 padres, precisamente de fazermos a primeira concelebração, precisamente no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, para onde fomos passar um mês a estudar o problema dos Sagrados Escrituras. Quer dizer, era um ambiente de uma alegria, de um entusiasmo, porque cada dia surgia uma coisa nova. Quer dizer, uma discussão diferente. E depois o que se conversava no concílio era conversado nas ruas, sem problema nenhum. Quer dizer, num ambiente muito interessante. Claro, conversado por nós que estávamos a estudar em Roma, e por isso mesmo que acompanhávamos de perto tudo o que se estava a passar ali. E aqui agora centro, dando um grande salto, centro precisamente aquilo que para mim me impressionou mais no concílio e que me parece que é essencial que seja levado até às últimas consequências, precisamente na vida da Igreja 50 anos depois. Eu digo que 50 anos depois estamos muito longe de pôr em prática todas as normas conciliares e as orientações conciliares. Mas isto é normal, porque, por exemplo, o célebre Concílio de Trento, só mais de 100 anos depois é que algumas das orientações, sobretudo na formação do clero, se puderam concretizar. Portanto, é preciso muito tempo. O Espírito Santo sopra depressa, mas depois o sopro chegar a todos e envolver todos é muito difícil. Reparem-me. Daí, precisamente, que quando o Papa falou num concílio, abriu-se a janela do escritório dele, consta que se abriu com uma, um vento fortíssimo. E o Papa já disse para o Tardini: o Espírito Santo vem com força, não é? Precisava de ir mais devagar. Portanto, ele tinha, o João 23 tinha piadas com o Papa. Eu conheço algumas, algumas que depois terei a oportunidade de contar, se por acaso tiver a oportunidade. Mas quer dizer que o que me impressiona mais no Concílio, dois grandes documentos e depois dois complementos. Eu estou a falar das quatro constituições dogmáticas, precisamente, do Concílio Vaticano II. E a primeira é sobre a Igreja. Eu, num documento sobre a Igreja, gostaria de fazer, de lá, referência a três aspectos muito importantes. O primeiro, a noção que é dada da Igreja, povo de Deus, número 9 da Lumen Gentium. E o que é que diz? Este povo de Deus tem como cabeça Cristo, a referência última para qualquer cristão é a pessoa de Jesus Cristo. Este Papa farta-se de falar nisto e tem um livro de dois volumes só sobre Jesus de Nazaré, na sua própria visão, e diz que não é como Papa, é como teólogo, é como pensador, é como homem de oração. Portanto, é muito interessante. Portanto, a referência a Cristo. Agora vejam, tem como condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus. Isto é um problema social que é colocado em segundo lugar na definição da Igreja. Não podemos esquecer isto. É, portanto, quando pomos uma Igreja voltada para uma espiritualidade completamente separada do mundo, não entendemos o que é a Igreja. A Igreja é povo de Deus. Referência a Cristo, condição à dignidade e à liberdade dos filhos de Deus, mandamento único, diz lá, o amor. O amor, mandamento novo de que fala Jesus no capítulo 13 de São João. Portanto, é muito interessante. E depois, e como objetivo último, a felicidade no tempo e sobretudo na eternidade. Quer dizer, a construção da comunidade que faz gente feliz. Esta visão da Igreja, para mim, digo-vos, reformulou completamente a minha vida sacerdotal. Porque, reparem, eu estive no momento em que o Papa proclamou, precisamente na Basílica de São Pedro, proclamou este documento sobre a Igreja, a Lumen Gentium. Eu estava lá. Nesse dia foi o primeiro dia que eu falei a um Papa, que eu cumprimentei o Papa Paulo VI. Portanto, não posso esquecer isso. E sei que depois, durante um ano, nos estudos que eu estava a fazer no Centro Internacional Pio XII, não falámos de outra coisa senão refundir a Igreja a partir deste documento. Bem, e depois a segunda parte deste documento que me parece muito bonita, que são os números 13, 14, 15, 16. O que é que dizem estes? É a Igreja mistérica. A Igreja que é um mistério de abertura ao mundo. E depois diz assim, número 13. Isto é interessantíssimo, vale a pena depois ler os textos. Número 13. Os catecúmenos já são cristãos. Ainda não receberam o batismo, hã? Já são cristãos. Atenção. São catecúmenos, mas já são cristãos. Estão a fazer o caminho catecunal para chegar ao batismo. Segunda nota. Esta Igreja, que está ali, relaciona-se com aqueles que não acreditam na Igreja, mas acreditam em Cristo. Movimento ecuménico. Todo um movimento ecuménico. Depois, esta Igreja não se relaciona só com esses. Relaciona-se também com aqueles que não acreditam em Cristo, mas acreditam em Deus. Um movimento interreligioso. Fundamental. Extraordinário. Diálogo interreligioso. O Papa João Paulo II trabalhará esta temática no Espírito de Assis de uma maneira espantosa. Absolutamente espantosa. Bem, depois, mais ainda, vai até ao número 16. E também a Igreja se relaciona com aqueles que não acreditando em Deus, acreditam no homem. E depois há dois parágrafos fantásticos a definir que qualquer homem de boa vontade está no caminho da salvação. Eu estou a dizer isto de uma maneira muito limitar, muito, muito simples, muito sintética, mas penso que é fundamental para compreender o que é a Igreja. A Igreja é isto. E depois, a partir disto, última nota que me impressiona muito, o célebre número 50. E todos na Igreja, com estes relacionamentos todos, somos chamados à santidade. E a santidade o que é? A plena e perfeita comunhão com Cristo. Portanto, uma tensão permanente para, em comunhão com Cristo, vivermos a comunhão todos uns com os outros e, a partir disto, respondermos àquele grande grito de Jesus no capítulo 17 de São João. Que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e por isto o mundo vai acreditar. Se não formos um só, o mundo não acredita. Isto é impressionante. E isto está inserido bem no número 50, precisamente da Lumen Gentium. Portanto, para mim, estou a fazer uma síntese muito breve da Lumen Gentium, mas para mim é um elemento-chave, precisamente para compreender a Igreja que se redefine, que se redescobre, que de facto encontra sentido novo para o seu próprio caminho. Segunda nota, agora outra Constituição, mas esta Igreja não está fechada sobre si própria. Esta Igreja está voltada para o mundo. E, portanto, como é que dialoga com o mundo? É o último documento, a última Constituição. Aqui, neste caso, já a Gaudium et Spes. Então, este documento tem duas partes distintas. A primeira parece generalidades, mas não é. É o essencial para entender a segunda. A primeira parte olha para três campos. A dignidade do homem, as relações humanas, em comunidade, e, finalmente, depois, a atividade humana, o trabalho produtor e realizador do ser humano. São as três notas. E depois disso aparece a segunda parte. A segunda parte, a responsabilidade de recriar a família, muito importante, e hoje é tão importante esta problemática, recriar a família. Depois, recriar concretamente as relações económico-sociais, as relações de cultura, as relações muito concretas de natureza sociopolítica e a construção da paz. São os céus cinco pontos onde a Igreja tem o dever de participar. Com os seus cristãos. E o dever de participar não é os bispos ou o Papa, são os cristãos. Porque todos os cristãos têm o dever de estar empenhados na política, na economia, na vida cultural, na construção da paz. Todos, ainda ontem tive um serão muito bonito com 16 ou 18 movimentos, precisamente cristãos, com um movimento que há agora internacional que se chama Juntos pela Europa. Tão interessante. Exatamente, estamos as mãos, vamos tentar, lado a lado, encontrar resposta concreta para todos estes problemas. E cada um à sua medida. Se eu for político, pois tenho uma responsabilidade. Mas se eu for verdadeiramente um trabalhador rural, tenho outra responsabilidade. Mas tenho mesmo que, como cristão, me empenhar profundamente na ordem temporal. É por isso que o próprio Concílio, neste texto, precisamente sobre a inserção da Igreja no mundo, diz que faz parte, pertence precisamente ao leigo, tratar da ordem temporal e orientá-la segundo Deus para que progrida e assim glorifique o Criador e Redentor. Estou a citar o texto. Quer dizer, é muito interessante que é a missão do leigo. A mim é-me pedido uma coisa porque tive a vocação sacerdotal, mas o que tem a vocação laical tem a vocação de transformar o mundo. E ficar de braços cruzados em oração não basta. A oração é muito importante, mas não basta, porque tem o dever de transformar o mundo. E, de facto, se intervém politicamente como cristão, se intervém socialmente, culturalmente como cristão, se intervém, tem que pegar nos grandes valores do Evangelho. Aí o João 23, também ele nos responde, concretamente no grande documento que é Pacem in Terris, no número 35, quando diz expressamente, os valores essenciais cristãos são estes, a verdade como fundamento, a justiça como regra, a liberdade como dinâmica, o amor como clima normal da ação, para construir o mundo que com a paz de que ele precisa para todos serem felizes. Este número 35 da Pacem in Terris é fabuloso, precisamente porque dá uma visão dos valores. Então os cristãos, se assumirem estes valores, aí podem empurrar a história. Não podem ficar de braços cruzados. Não podem ficar a condenar isto, aquilo ou aquilo outro. Não estamos em tempo de condenações. Estamos em tempo muito concreto de solidariedade, de nos darmos as mãos e cada um dar o contributo que pode realmente para responder aos grandes problemas que a própria humanidade tem. Portanto, estes são. Agora, a partir destas duas Constituições, nós foi-nos oferecida dois outros elementos muito importantes. E um deles é o da Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Meus queridos amigos, digo isto com muita sinceridade. Eu, como padre, como cristão, não sei rezar se não lendo a Palavra de Deus. Não sei rezar se não lendo a Palavra de Deus. E é o Concílio que me diz, no número 25 da Dei Verbum, a Deus falamos quando rezamos, mas a Deus escutamos quando lemos a Sua Palavra. E ao ler a Palavra, o Senhor diz-me exatamente o que eu tenho que fazer. Eu tenho o dever de o fazer, depois de discernir aquilo que a própria Palavra me diz. Portanto, este estudo da Palavra de Deus é fundamental. Porque, reparem, praticamente até o princípio do século XX, os cristãos católicos não ligavam à Palavra de Deus. Foi preciso o grande movimento ecuménico para começar, de facto, nascido precisamente dos protestantes, dos nossos irmãos protestantes. Portanto, a Palavra de Deus torna-se fundamental para o cristão, é essencial. Ultimamente, este Papa tem insistido muito em anos a fio, precisamente na importância da palavra. Está nos programas do Patriarcado de Lisboa a importância da palavra. Mas uma palavra transformada em vida, voltada para a vida. E é tão importante isto. E depois a segunda nota. A segunda nota é a liturgia. A liturgia é a reunião da comunidade para celebrar a palavra. A comunidade inteira ela celebra. E então aí o número 7 diz de uma maneira muito bonita, muito bonita, muito bonita, que a liturgia é o exercício da função sacerdotal de Cristo. Quer dizer, quando nós entramos na liturgia, sacerdotes ou leigos, estamos a realizar o sacerdócio de Cristo. Isto é extremamente bonito. E depois, e com isso eu termino, porque não tenho direito de falar mais, mas termino precisamente com a definição de Eucaristia. Nós todos participamos como cristãos na Eucaristia. E o que é a Eucaristia? A tal que é o centro da vida da comunidade cristã, que é o centro da vida dos cristãos. O que é a Eucaristia? Diz o número 47 do Sacrosanto Concílio, que é o documento sobre a liturgia. O que é a Eucaristia? Sinal da nossa unidade. Vínculo da nossa capacidade de amar. Sacramento da nossa relação com Deus, da nossa piedade. Banquete de alegria pascal. E é enquanto tal que é memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Que esta nossa Assembleia tenha também características da Eucaristia.